menino na chora, sangue que cansa ouro. Que tu menino na chora, e durna se curu. Que tu menino na chora, e sangue que cansa ouro. Mas trugaram de bim, se ovo de fogo. Mas trugaram de bim, se ovo de matança. Onde a duris cuca consido, é yara, é fuga na tabanca. Onde a duris negros humanos, é yara, é fuga na bunanha. Onde a duris cuca consido, é yara, é fuga na tabanca. Onde a duris negros humanos, é yara, é fuga na bunanha. Mato queima, caça queima. É fuga na tabanca. Onde a duris negros humanos, yara, é fuga na bolanha. Onde a duris cuca consido, yara, é fuga na tabanca. Onde a duris negros humanos, yara, é fuga na bolanha. Mato queima, caça queima. No, no, no.